Sempre fui do mal, estilo mal com Lex na boa. Ponto inicial, misto de tudo que destoa. Vida atual, tô na rua e não tô à toa. Meio trivial, oferecer o bem às pessoas. Se não deve, não corra, estou passando no seu bairro. De medo não morra, porque não estou algemado. Entendo o desespero, o conforto tá ameaçado. Pode chegar, tá tendo recado não globalizado. Pra mim não faz sentido, balanço, desequilíbrio. Pense que todo menino é importante quanto seu filho. Sem educação, submisso, na sorte fica vivo. Sem café com pão, manutenção do oprimido. Poder não dividido é pique e escravidão. Pra compor o meu estilo, não tem ouro no cordão. Tudo que necessito nasce da emoção. Que é visto como esquisito, é diferente, é meu padrão. Simplicidade na base, conhecimento no assunto. A sombra do homem, árvore, sempre foi nosso reduto. A dança, sua arte, exemplo pra todo mundo. Griot, em atividade viva, nosso triunfo. Tudo entra na sua casa, você que escolhe o canal. Alegria que esquenta, feijoada no quintal. Quando não se concentra, não conquista o que almeja. Nem sempre é óbvio, é necessária inteligência. Pode não entender, mas tem a ver com você. Pode não surpreender, mas tem a ver com você. Mesmo não dando RT, mas tem a ver com você. Eu sou igual a você, sim, tem a ver com você. Pode não entender, mas tem a ver com você. Pode não surpreender, mas tem a ver com você. Mesmo não dando RT, mas tem a ver com você. Eu sou igual a você, sim, tem a ver com você. E sempre é óbvio, vale pra todo mundo. É nosso tudo, se pá não tem a ver com o consumo. Quem tá no prumo, no rumo, é quem altera o curso. O argumento do louco é o bom uso do estudo. Tem surdo que não fala e rouba a brisa no carisma. O jogo não termina nem quando o juiz apita. Falando se compara e não tem contrapartida. Postura desnecessária, cada um tem uma vida. O preto traz mandinga, batida, improvisação. O branco sinfonia, harmonia, repetição. Um índio confraterniza a honra, a tradição. Mas é você que decide o que vai fazer. Que a informação, a inspiração, a que vem. De que não arrega pra vida a condição que se tem. A quebrada nasce invadida. Tem muito que eu não sei, mas não desrespeito a fila. Tem vários nota de três, tipo de que vigarista. Quem trabalha agiliza, sabe que time que tá. Não reproduz a notícia antes de pesquisar. 21 século, rapidez da hip-hop. Experiência é razão, humanidade precoce. Sem bússola, sem norte, na estrada, não no caminho. O verdadeiro suporte é a mãe e o seu carinho. A mesma que dá sacode se o erro tá persistindo. Primeira vez te viu chorando, mas quer ver você sorrindo. Pode não entender, mas tem a ver com você. Pode não surpreender, mas tem a ver com você. Mesmo não dando RT, mas tem a ver com você. Eu sou igual a você, sim, tem a ver com você. Pode não entender, mas tem a ver com você. Pode não surpreender, mas tem a ver com você. Mesmo não dando RT, mas tem a ver com você. Eu sou igual a você, sim, tem a ver com você.